essa mania de possuir. Mata em nome do amor, fere o espaço mágico da criação. O sentimento, a flor da pele, essa vontade de engolir o mundo, ter tudo nas mãos, logo pode trazer outra desilusão. Coração que não descansa. Preciso de você do jeito que é, sem te aprisionar, eu quero inteira. Quando a gente gosta mesmo, não quer mudar a pessoa. Quantos vivem de mentiras, dando a impressão que a sua certeza é verdadeira. Quando a gente enxerga as coisas, não tapa o sol com a peneira. Então me entenda, esse é o meu jeito. Quero inteira. Quando a gente gosta mesmo, não quer mudar a pessoa. Quantos vivem de mentiras, dando a impressão que a sua certeza é verdadeira. Quando a gente enxerga as coisas, não tapa o sol. Então me entenda, esse é o meu jeito.